E o texto de hoje é Marcos 8:10. Marcos 8:10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias novamente se juntou uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que está comigo e não tem nada o que comer. Se eu os mandar embora sem comerem, vão desfalecer pelo caminho. E alguns vieram de longe. Os discípulos responderam: de onde conseguir aqui um lugar deserto pão para saciar tanta gente? Ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão sentasse no chão, depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados e ainda recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram umas 4.000. Então ele os despediu. Logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus contempla a multidão. E há 3 dias o escutam, estão atentos aos ensinamentos. E Jesus, tocado pela fome, no perigo de desfalecer, não os dispensa. Para perceber que o mestre não é só o mestre espiritual, como se cuidando da alma o resto que se vire, não. Jesus atende às necessidades da alma e do corpo. Trata de providenciar comida e provoca uma grande partilha. Sabe, meus irmãos, aqui nós temos que dar atenção a essa preocupação de Jesus com a fome, do comprometimento de Jesus também com a dimensão da sobrevivência. Ele não era um mestre espiritual alienado. E temos que tomar cuidado para não fazermos da nossa religião uma alienação, um espiritualismo. Alta teologia com pé no chão. Busca de Deus no passo a passo, na caminhada histórica. A partilha que Jesus propõe aos discípulos e à multidão é a partilha que Ele propõe para nós hoje, deixando-nos uma grande lição: o engajamento. Jesus é movido por compaixão. Jesus sente compaixão daqueles que sofrem. Como eu estou vendo a Maria José Mota Ruiz Garcia, de Adamantina, São Paulo, dizendo: sua bênção, Padre. Eu venho nessa hora da misericórdia clamar paz, saúde. O que está acontecendo na minha casa? Deus, derrame uma graça sobre meu marido, meus pais e meus filhos. Preciso da misericórdia de Deus. Maria José Mota Ruiz Garcia. É para você, filha. Hóstia santa, elevada no altar, não é apenas pão e vinho. É Jesus que ali está. É o Senhor que ali está. Movido de compaixão. De joelhos eu me prostro. É Jesus que vai passar. É o Santo de Israel. É o Santo de Israel. Que faz santo esse lugar. É o Senhor que agiu e que age. Que me acolhe como seu doce amor. É o Senhor.